na friagem tua, eu vi a terra diferente. Determinei subir no vento, eu fui o país da lua. Ah, recebi uma friagem tua, eu vi a terra diferente. Mas o curisco ia passando de repente. Eu me abracei, desci pra terra, eu a plantei pra nascer semente. Mas o curisco ia passando de repente, com o curisco eu me abracei, desci pra terra, eu a plantei pra nascer semente.